Panorama Agrícola para 9 de setembro de 2010, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo o Panorama Agrícola de 9 de setembro de 2010, quinta-feira de lua nova. Na mesa de som estão hoje o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado desta quinta é: seja diferente, faça a diferença. Uma sobremesa especial que cai muito bem depois de um churrasco, saiba qual é na dica de Simone Barrinho. Crédito para maquinário na agricultura familiar. E na entrevista de hoje, campo mais florido em Xaxim. Além disso, tem o panorama regional, Chicão fala da fruticultura. Este é o Panorama Agrícola, você liga 48-3239-5647 ou envie um e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma boa dica de sobremesa após um bom churrasco é o abacaxi. Esta fruta possui substâncias que auxiliam no processo digestivo. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, lançou nova linha de crédito especial do Pronaf, dentro do Mais Alimentos, que passa agora oficialmente a financiar colheitadeiras para agricultura familiar. São 5 modelos que serão comercializados com descontos médios de 18% em relação aos preços de mercado. Como o valor das colheitadeiras excede o limite individual de compra do Mais Alimentos, que é de R$ 130 mil, reais, elas serão comercializadas por meio da apresentação de projetos coletivos, reunindo mais de um produtor, respeitando-se o limite máximo de R$ 500 mil. O Ministério da Agricultura está ampliando a possibilidade de os agricultores aumentar a sua competitividade nos mercados por meio de certificação na produção integrada. Instrução Normativa 27 permite que todo alimento de origem vegetal ou animal pode contar, a partir de agora, com normas técnicas específicas para ter um selo oficial de certificação. Esse sistema confere qualidade ao produto, seguindo requisitos de sustentabilidade ambiental, segurança alimentar, viabilidade econômica e rastreabilidade de todas as etapas da produção. Fique ligado no Panorama Regional. Nono Senafruti. O seminário sobre fruticultura de clima temperado tem como objetivo a atualização técnica, além da troca de informações e experiências entre os atores da cadeia produtiva da fruticultura de clima temperado. Dirigido para fruticultores, empresários, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, estudantes e demais profissionais envolvidos com o agronegócio da fruticultura, o nono Senafruti contou com a presença de palestrantes experientes e especializados, inclusive de outros países, abordando temas voltados principalmente para a cultura da maçã. Também foram abordados, por ocasião do nono Senafruti, assuntos relacionados à produção de pera cultivar europeia, vinicultura, agroindustrialização de frutas, espécies e variedades de frutas com potenciais de cultivo no sul do Brasil, produção orgânica e frigoconservação. Cooperativismo e associativismo também foram temas deste nono Senafruti. Houve também uma exposição de máquinas e produtos por empresas voltados ao agronegócio da fruticultura em 59 estandes no pavilhão então da exposição, quando aconteceu então a festa, né, nacional da maçã. E aconteceu também o primeiro festival regional de gastronomia, com apresentação ao público de elaboração de 10 pratos à base de maçã. O nono, Senafrute, então a promoção foi promovida pela IPAGRE, Unidade São Joaquim, Estação Experimental, Associação dos Engenheiros Agrônomos da Serra Catarinense, Associação dos Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina, Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de São Joaquim e também Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural e a Prefeitura Municipal de São Joaquim. Foi então um sucesso esse seminário de fruticultura de clima temperado realizado em São Joaquim. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAG, Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A nossa entrevista de hoje é com Loiva Batistella, extensionista da IPAGRE em Xaxim. O assunto é o projeto Campo Mais Florido. Loiva, conta para o ouvinte do Panorama Agrícola do que se trata esse projeto Campo Mais Florido. Na verdade, o projeto Campo Mais Florido, ele é um projeto que visa a melhoria da qualidade de vida das famílias rurais, né? Através da alimentação saudável, com o incentivo da produção de hortaliças, do pomar doméstico, com incentivo ao saneamento básico das propriedades, a proteção das nascentes de água, a destinação correta do lixo orgânico, reciclável, tóxico, e da organização da propriedade de uma forma geral, bem como do embelezamento, né, da parte paisagística das propriedades. Poderia-se dizer que Xaxim está se transformando, então, numa área muito bonita na região rural? Justamente. Na verdade, as famílias já têm na sua cultura, assim, o costume de embelezar as propriedades, né? E a gente, através do projeto Campo Mais Florido, incentiva, né, para que as famílias vão melhorando ainda mais esse aspecto. Loiva, há alguma espécie de concurso, de premiação? Justamente. Na verdade, são feitos encontros de capacitação, visitas de capacitação, e também duas visitas que é feita por uma comissão de avaliação, onde todos os itens trabalhados no projeto são avaliados por essa comissão, e no final são premiadas as famílias que se destacam, né, durante aquela edição do projeto. Há quantos anos existe esse projeto? Estamos na terceira edição. E quem venceu o concurso este ano? Na verdade, são 8 famílias classificadas, né? Então, foram premiadas 8 famílias que se destacaram no trabalho durante o período. Ao longo desses 3 anos, Loiva, quantas famílias já participaram do embelezamento de suas propriedades rurais? Olha, em torno de 100 famílias, mais ou menos. E qual a premiação, Loiva? Premiação, na verdade, cada ano é uma premiação diferente, né? Nesse ano, as famílias receberam um certificado, né, de como família destaque no concurso Campo Mais Florido, e receberam também um kit chimarrão, né, composto por cesto para chimarrão, garrafa térmica, cuia, bomba, enfim, um kit chimarrão para o pessoal aproveitar, né, aproveitar a paisagem e tomar um chimarrãozinho. Perfeito. Agradecemos a extensionista da IPAGRE em Xaxim, Loiva Batistella, em entrevista ao Panorama Agrícola, falando sobre o projeto Campo Mais Florido. Parabéns pela iniciativa, Loiva. Obrigada. Semana que vem tem a Feira Internacional da Industrialização da Carne, Mercoagro 2010, de 14 a 17 de setembro em Chapecó. Como evento paralelo, há o 8º Seminário Internacional de Industrialização da Carne, no período da manhã, nos dias 15 e 16, no Teatro do Centro de Cultura e Eventos Chapecó. A Merco Agro reunirá 650 empresas do setor e a previsão é que possa gerar negócios da ordem de US$ 150 milhões. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.